Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, é uma honra. Querido, afinal, é noite a partir das 6 da tarde, é considerado ou não é? Como dizem... como é que é a versão oficial da coisa? Eu fico me questionando. Não, dizem aqui. Que 18 horas e 1 minuto já é noite. Ah, tá. Então tá, então são exatamente 18:01, então boa noite mesmo, tá um prazer estar aqui. Igualmente, sorte sua que o Paulo não tá aqui pra purrinhar sua paciência hoje, né? E o Renzo não tá por perto? Graças a Deus não. Ah, tá. Graças a Deus não, mas olha, ainda bem o seu convidado já está na linha também. Ah, que maravilha. Gente, vamos conversar no primeiro bloco então, o segundo a gente vai deixar pra colocar algumas umas garimpagens, assim, raridades mesmo de canções dos anos 50, 60, 70, 80, por sinal, na garimpagem, que vai ser no segundo bloco, né, na segunda metade do programa, vai ser feito assim, um link com o nosso convidado. Eu explico mais adiante, tá? E eu aproveito o nome das músicas para te sacanear. Claro. Obrigado. De nada, fica à vontade. Que, por acaso esteja entrando hoje, o João tem um comando bom do idioma de Shakespeare, mas por acaso quando a letra, o título da canção traduzido possa só como uma declaração de amor, ele sempre esquece convenientemente, né? E me pergunta isso. Pode ver a risada dele, porque ele já tá, eu noto que ele já deve ficar salivando. 20 minutos mas... antes do programa, ele já fica excitado, empolgado. Mas você saiba que isso tudo é a mando do Paulo Passo e do Renzo Mora. Claro. Isso, são uns asseclas aí da rádio. São. Então, mas então, gente, assim, ó, o nosso convidado é o Thiago Meister Carneiro. Ele é jornalista, graduado pelo Centro de Ensino Superior de Maringá, no Paraná, né? Pós-graduado em Linguística e Literatura. E ele mora atualmente numa cidade que eu adoro, até fui duas vezes, a cidade de Guarapuava. É cerca de 3 horas e 45 minutos de Curitiba, e ele está aqui com a gente para conversar sobre dois livros que ele lançou. Um é As Origens da Família Adams e outro é A História Quase Definitiva de Monty Python. Então, vamos parar de embromar aqui e eu finalmente dar uma boa noite ao Thiago. Tudo bem, Thiago? Opa, beleza? Tudo bom com vocês aí? Querido, eu também estou na dúvida se é boa noite ou bom dia, porque... Pois é, o João disse que a partir das 8:01 é boa noite, então é boa noite mesmo, tá? Até para entrar naquele clima mais Família Adams, então, tá bom? Então, beleza. Para a Família Adams, então... boa noite já é a partir das 2 horas da tarde, já é boa noite. exatamente. Querido, antes de mais nada, muito obrigado pelo teu tempo, tá? Vai ser uma honra falar contigo. Então, assim, ó, como é que a gente pode, sei lá, eu tava pensando assim, começar bem pelo início mesmo, volta e meia, eu faço isso com convidados, de querer, assim, saber como é que, de onde vem a inspiração, né, pros talentos de cada convidado. No teu caso, assim, me fala um pouco, assim, como é que foi tua infância, tua juventude, pra gente daqui a pouco linkar pro dia que tu descobriu a Família Adams e depois a Monty Python. Vamos lá. Então, eu sempre fui o do fundão da sala, né? O engraçadão. Uhum. Eu acho que isso me fez gostar um pouco de humor. Uhum. E quando eu tomei consciência do humor britânico, aí foi uma coisa que explodiu minha cabeça. Só que isso mais velho, assim, né? Porque o humor britânico, ele explode cabeças. Totalmente. Mas assim, mas me fala como é que... Então assim, como é que... Tu foste criado lendo muito, como é que é? Me fala isso, ou vendo muito TV, ou indo muito pra cinema, ou tudo junto. Fala um pouco, assim, do Thiago Meister criança. Exatamente. Tudo por causa do meu pai, né? O meu pai, ele é um cara bem cultural, então ele fazia questão de levar os filhos no cinema, comprar gibi no sebo. Que legal. Eu não fui alfabetizado com a Turma da Mônica, a gente não comprava gibi nas bancas, era sempre sebo. E não vendia Turma da Mônica em sebo, então era mais gibi bem alternativo, sei lá, Condorito do Chile, gibi do Recruta Zero, sabe? Coisas bem alternativas, assim, que a gente comprava no sebo. E esse lado alternativo talvez tenha me levado pro amor pela família Adams, que também já é uma coisa mais alternativa. É, antes dos filmes, né? Que depois dos filmes, daí já começou a virar mais popularzão. Claro, claro. Virou um troço bem assim, né? São basicamente blockbusters, né? Campeões de bilheteria. Sim, isso. Mas assim, me fala, porque a minha intro, tá? Eu comentei isso pra ti até em off, mas a minha intro, a família Adams, foi o desenho animado da Hanna-Barbera. Né? Eu me lembro certo. Até de um desenho crossover que teve da família Adams com o Scooby-Doo. Mas assim, o seriado, eu conhecia o protagonista do seriado clássico, né, o John Astin, porque ele tinha substituído o Frank Gorshin como Charada no seriado do Batman. Uhum. Né? Mas a série mesmo, a preto e branco, eu só cheguei a ver nos Estados Unidos na década de 80. Eu sabia da existência dela, sabia da canção, né? Mas eu nunca tinha visto episódios. Me fala como é que foi a tua intro, no caso, a série. Foi através do desenho? Foi através de quadrinhos? Foi através como é que foi? Através dos longas? Como é que foi? A família Adams, exatamente isso, porque eu comprei no sebo uma revista Mad. Claro. Eu não lembro qual o número que era, que eles fizeram uma sátira ao filme da família Adams. E eu li aquela sátira. Sátira ao filme, não a série, ao filme, né? Ao filme. Isso tá. Já nos anos 90 já. Já com o Raul Julia, o Raul Julián. Isso. E a Angélica Houston e tal. Perfeito. E daí eu não tinha entendido nada, mas ficou aquilo na minha cabeça. Aí um tempo depois o meu tio falou: não, existe um filme da família Adams que. Essa sátira da revista Mad foi baseada naquele filme. Daí eu falei: não, tio, precisamos alugar esse filme. Aí a gente foi lá e alugou e deu a assistir. E eu me apaixonei pelo assunto. Só que isso lá nos anos 90, aí meio que ficou dormindo assim, essa minha paixão. Aí um tempo depois eu encontrei a informação de que o personagem Gomes não era pra ter esse nome. Lá nos primórdios, lá, né? Gomes é patriarca, interpretado no caso originalmente pelo John Astin e nos dois longas pelo falecido Raul Julián. Fala aí, querido. O Charles Adams não ia batizar ele como Gomes. Daí eu fui pesquisar e confirmei essa informação. Era pra ele ter tido um outro nome. Daí eu fui pesquisar, mas por quê? E daí uma pesquisa levou a outra, que levou a outra, que levou a outra. Aí eu entrei de cabeça nesse mundo e me apaixonei cada vez mais pelas curiosidades. Até a Vandinha, né, a Wednesday, ela tem uma curiosidade também, o porquê do nome dela ser Wednesday, que é a quarta-feira. E daí foi amor à primeira mãozinha. Desculpa, só pra dar uma palhinha, eu sei que isso tá tudo no teu livro, mas no caso só diz aí pra gente por que, no caso da Wednesday, por que que, pro pessoal que não sabe, por que que o nome era quarta-feira? Ah, sim, porque tinha um poema que vinha amarrado no braço de uma da bonequinha que ia ser vendido como merchandise da série. E essa bonequinha de pano, ela vinha com... o poema que vinha no braço dela tinha quarta-feira. Era um dias da semana que falava: a criança de segunda-feira, não sei o quê. A criança de terça-feira, alguma coisa. Entendi. E daí a característica da criança de quarta-feira naquele poema tinha a ver com a característica da filha do casal Gomes e Mortícia. Então aí ele fala: tá aí, perfeito. A característica Maravilha. Da criança de quarta-feira, então vamos dar o nome dela de quarta-feira, de Wednesday. Sim, que eu me lembro assim que na dublagem, redublagem e daí quando os longas foram lançados, daí os nomes mudaram algumas vezes, né? Eu me lembro que no caso a Wednesday, acho que originalmente era Benenilda, depois mudou para Bandinha. No desenho do Scooby-Doo é Benenilda, o Pursley, que é o feioso, ele era o Satanildo. Satanildo, é? Satanildo. Não teve também Ed, eu acho que Ed foi numa das dublagens também, acho que da série no Brasil. Mas papai foi quando? Feioso já é mais recente, daí já é pro outro desenho da Hanna-Barbera, não esse dos anos 70, daí já teve um desenho dos anos 90, né? Então, daí... Quando eu falei do desenho, eu falei da Hanna-Barbera, o desenho eu via nos anos 70, o, né? O clássico lá, sei. Isso. Mas eles tiveram vários nomes. Acho também a vovó Adams, O tio Fester, aquele Uncle Fester, acho que foi tio Funério. Isso, né? Ele foi Funério, ele foi... Tio Chico também, né? Tio Chico, que é o que mais, o pessoal mais conhece. Ah, o pessoal mais chama aqui no Brasil de tio Chico. Ah, tá. O Lurt, que é o mordomo, ele já foi... Era tropeço, não era? Tropeço, isso. Mas isso. Ele já foi lacraio também. Que legal. E muita coisa, querida, assim, além do lance da, do, né, do visual bizarro, assim, e dessa pegada forte que tem de humor com terror, o que que, assim, tu achas que te levou a ficar tão fã a ponto de, né, tem, obviamente, essa criação do cartunista Charles Adams é popular em todo mundo, mas muito, não é todo mundo que sai pesquisando a fundo como tu fizeste durante anos essa pesquisa. Fala o que te levou realmente a pesquisar, no caso, Família Adams. Depois a gente passa mais adiante pro Monty Python, tá? Certo. Então, nos anos 90 ainda passava no Multishow, se eu não me engano, a série, passou dublado. E eu assisti e eu não gostei porque eu comecei a achar meio bobo. Uhum. Que humor bobo. E não gostei daquilo que eu assisti. Aí eu fui nessas pesquisas que eu fui me aprofundando, eu percebi que não é apenas um humor bobo, é uma família... Tanto os criadores da família quanto a família, eles têm uma verve anticonservadora. Que são assim, eles não são monstros, mas os vizinhos acham que eles são monstros. Só que eles são pessoas, eles são normais, eles são comuns. Na cabeça deles eles são normais e na verdade isso. O pessoal ao redor deles que é bizarro, né? Isso, é exatamente. Tanto isso aí mostra em todas as obras deles... Mostram exatamente isso. Até na última animação do ano passado, fala exatamente disso. Que ele, os errados, entre aspas, é difícil falar. Os que deveriam chamar atenção, né? Os bizarros, os estranhos, isso, né? E na verdade, os podres, a maçã podre é a comunidade que fica julgando eles, né? Fica dando de medo. Perfeito. Não é? Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre os maravilhosos, né, o pessoal do Monty Python, né, pro pessoal, só dar um briefing para quem, sei lá, andou em Marte nas últimas décadas, mas a gente está falando de um sexteto, a gente vai falar de um sexteto britânico, né, de humor negro, que eu imagino, né, tem muita piada de humor negro, daí no caso, acho que dá pra gente fazer um link e entender a tua cuca um pouquinho, né, o teu interesse também pro Família Adams, né, nisso tem um pouco a ver, humor também muito, tem muito de surreal, o Monty Python, né, ele passou primeiro na BBC em 69, né, devo falar dos integrantes, né, o falecido Graham Chapman, ele morreu em 89, o John Cleese, Michael Palin, por sinal, recentemente Michael Palin virou, foi knighted, ou seja, virou Sir, o Eric Idle, Terry Jones, que faleceu há menos de um mês, acho que faz uns 25, 26 dias que ele faleceu, e o único americano da trupe, que é o Terry Gilliam, né, todos diretores, roteiristas, produtores, gente assim, de muito talento, e começaram meio assim como com aquele approach meio de zombar do clima sisudo, diríamos assim, né, da sociedade britânica. Uhum, então, vários filmes foram lançados no Brasil, né, o mais famoso é A Vida de Brian. Eu ouso dizer, não tenho os números, né, mas ouso dizer que o Brasil deve estar entre os, de repente, os 5, 6 países onde esse filme é mais popular. O primeiro que foi lançado foi And Now for Something Completely Different, que na verdade era tipo assim uma compilação de sketches dos programas deles, de 71. Daí tem o Monty Python, The Holy Grail, que no Brasil era o Monty Python e o Cálice Sagrado. Daí o Monty Python, que eu falei, o Vida de Brian, né, que basicamente o pessoal que mora perto é confundido, um cara como sendo Jesus Cristo, né, e o cara é tipo assim, só mora perto. Então é uma sátira que muita gente na época até ficou indignada, ofendida por supostamente criticar o cristianismo, mas a pegada não é essa aí. Não é essa aí aquela mesmo. Velha história do o problema do povo é ser o povo. É. Só um pouquinho, só completar. Ele tem o Monty Python Live da Hollywood Bowl, que no Brasil era, era no Monty Python no show de Hollywood, e o filme deles que ganhou em Cannes, acho que foi lá por 82, 83, que era o Monty Python's The Meaning of Life, né? O sentido da vida, que daí zomba de tudo, tem sequências de vômito até, mas que são muito engraçadas, e educação sexual é, é zombado do começo ao fim, explosão demográfica também, nas comunidades mais pobres da Inglaterra, também é satirizado. Então, assim, desculpa, eu tentei dar esse, falar um pouquinho deles e vou passar a bola para ti. Desculpa por essa subintro assim, não, tranquilo, capaz. Tão extensa. Mas fala um pouquinho então de como é que tu descobriste o Monty Python. É, na aula de história, a professora passou um trecho do filme do Em Busca do Cálice Sagrado, aquela cena. Que legal! A cena mais famosa lá, que é a do Cavaleiro Negro. Aham, aham, aham. E eu assisti aquilo de novo, minha cabeça explodiu, né? O humor britânico faz isso na pessoa. Eu posso deduzir que grande parte do pessoal na aula não teve a cabeça explodida, né? Porque é incrível, que eu acho eles super engraçados, mas tem um monte de gente que simplesmente olha aquilo assim, nossa, que troço imbecil, que e acha de mau gosto, muita gente não capta a coisa. Inclusive, quando eles passaram o filme em 69 ainda para uma pré-estreia, assim, né? Para os primeiros públicos dizerem o que acharam do filme. Era assim, era pós-guerra do Vietnã. E daí o pessoal ainda estava com aquele espírito meio... porque a guerra do Vietnã foi aquela coisa toda. Traumática, claro. Apesar de ser nos Estados Unidos, envolveu, obviamente, daria para dizer, toda a sociedade mundial, daria para dizer. Exato. Aí o pessoal achou de extremo mau gosto, porque ia caindo as partes do corpo do Cavaleiro Negro. E o pessoal odiou aquilo. Mas eles bateram o pé e falaram, não, vamos manter essa cena no filme. E daí o próximo público que começou a assistir não ligou pra essa cena. Deu risada igual e a cena ficou. Ainda bem, né? Sim, mas tu te lembras, por exemplo, quando tu estava nessa aula de história? Sim. Né, e a tua cabeça estava em erupção, diríamos assim, tá? Opa, sou até bizarro, gente, peraí, tá? Não tive... Gente, por favor, não malicinha. Eu quis dizer, né, a cabeça dele estava explodindo. Tá? No caso, muita gente ali não curtiu na sala de aula. Te lembra da reação dos teus colegas ou não? Não, eu lembro que todo mundo deu risada. Só que deu risada e acabou ali. É, foi em mim que aquela chama... ficou acesa. Entendi, Felipe. Eu vou ter que descobrir mais sobre esses caras. Isso, né? Isso. Aí um tempo depois um amigo meu falou, assista esse filme aqui que é sobre. Ele falou, é sobre Jesus, não sei o quê. Eu falei, vou assistir, que era A Vida de Brian. Uhum. E daí eu reconheci os atores. Oh, mas esse cara tava na Vida de Brian sem saber que era aquele pessoal do Cálice Sagrado. Isso. Ah, tá, entendi. E daí foi legal porque eu assisti e daí na primeira vez que eu assisti, assim, eu já percebi, mas não tem nada a ver com Jesus Cristo, não é a história dele. Claro, Por que que meu amigo falou isso? Aí eu fui pesquisar. Claro, e realmente eu pesquisei toda a celeuma que deu, toda a problemática, né, do filme. O filme foi proibido na Irlanda, foi proibido na Noruega, na Inglaterra mesmo, em vários lugares, teve pessoas que saíram com cartazes. Grupos comunitários se juntando. Isso, na frente do cinema, para impedir as pessoas de entrarem e assistir. Isso, piquetes. Mas me diz uma coisa, querido. Fala, voltando um pouquinho pro livro da família Adams, tá? O nome é As Origens da Família Adams. Obviamente, gente, o Adams, obviamente, A, 2D de Davi, A, M de Maria, S. Samantha, as origens valeradas, quantas páginas são, é ilustrado, não é isso? Fala um pouquinho do livro em si, o que a pessoa vai achar comprando o livro? Isso, ele tem um subtítulo que é Como um cartunista despretensioso e um produtor de televisão desempregado criaram uma das maiores franquias da cultura pop. Ele que legal. Tem 164 páginas, é da editora Estronho. Uhum. Um livro de capa dura, é um livro lindíssimo. A hora que o editor me mandou as fotos do livro, eu me apaixonei novamente pela família. A cabeça explodiu de novo, lá de cima. Nossa, eu vivo explodindo cabeça. A minha cabeça, pelo menos, né? E ele é todo ilustrado com fotos dos bastidores, fotos dos atores e muita curiosidade. Sim, ele cobre então literalmente a criação, o processo de criação de Charles Adams, uhum, né, até os filmes, é isso? Ele é contado de forma, como que diz, ano a ano, assim. Sim, cronológica. E, cronológico, isso. E desde, ele começa em 1943, com a criação de uma lei polêmica lá nos Estados Unidos. E essa lei polêmica... Eu acho que foi criada em 39, não foi? Então, tem um... Eu gosto de criar polêmicas, então eu vou criar várias polêmicas aqui. Porque eu vou dizer, na verdade, a família Adams não foi criação do Charles Adams, ó. Eu gosto de explodir a cabeça dos outros também. Sim, sim, mas, claro, mas assim, ó, não dá os spoilers, só dá assim, só uma palhinha, diríamos assim, pra gente ficar salivando. Certo. Então, é porque assim, na verdade, o Charles Adams, ele criou vários personagens aleatórios, que eles não tinham nomes e não faziam parte de uma mesma família, eram vários personagens aleatórios. Entendi. Aí, quem criou a família mesmo foi um produtor de televisão. O produtor da série. Ele pegou... Entendi. Esse personagem aqui pode ser o pai. Aquela personagem pode ser a mãe. Precisamos dar filhos para eles. Quem? Vamos pegar aquela menininha, aquele, sabe? Mas o Charles Adams mesmo não tinha criado a família. Como família. Isso. Entendi. Ah, tá. Ah, interessante, tá. E agora, voltando, né, pro livro do Monty Python, vou repetir aqui, a história... quase definitiva de Monty Python, né? M-O-N-T-Y-P-Y-T-H-O-N. Me fala deste livro, como é que ele é, assim, quantas páginas, fala um pouco disso, por favor. Esse já tem 320 páginas, ele é da editora Viseu, e a mesma coisa, assim, eu também conto de forma cronológica a história, como que eles se conheceram nas faculdades, né? Nos grupos, uhum, grupo de teatro. Lá no Reino Unido. Uhum. Lá no Reino Unido, isso. E até o Terry Gilliam, nos Estados Unidos, eu conto a história dele lá, o que ele estava fazendo. Por que ele foi para a Europa. Ele foi para a França tentar alguma coisa lá, não conseguiu. Daí ele foi para a Inglaterra. Aí ele lembrou que ele tinha conhecido um britânico... que foi para os Estados Unidos uma vez, e daí ele foi atrás desse britânico que era o John Cleese. Aí o John Cleese indicou ele para fazer animação para uma série que estava começando, e assim eles foram se encontrando. Existia uma série que tinha três deles, outra série que tinha quatro deles, e aquela série acabava, eles entravam em outra série, iam se misturando, até aquele dia de 1969 que... um produtor da BBC falou, queremos que você juntar essas seis cabeças diferentes, que pensam o humor de formas completamente diferentes, e quero que vocês façam uma série diferente de tudo que o mundo já viu. No caso era Flying Circus, né? Isso, Monty Python Flying Circus, isso mesmo. Tá, então quer dizer, de certa forma, a gente pirando aqui um pouquinho, tem até um link com a criação da família Adams, né, de personagens... distintos, aleatórios, isso, se juntarem, né? Se juntarem, não tinha pensado nisso. Pois é, sob a batuta de um produtor, de uma pessoa, de uma mente televisiva. Que interessante. Ele é considerado o pai do Monty Python. Como é que é? Perdão, fala de novo? Ele é considerado o pai do Monty Python. Qual é o nome da pessoa? Eu tenho um apelido dele aqui, que ele era conhecido como o Magrelo Londrino. Ah, tá, o Magrelo Londrino. Eu não lembro o nome dele aqui, deixa eu ver se eu acho, mas... Sem problema. Ele já morreu, até quando ele morreu, o obituário dele nos jornais, apareceram lá, morre o Magricelo Londrino. Morre Magricelo Londrino, considerado o pai do Monty Python. Que legal. É muito... E assim, é um grupo que... O grupo mesmo, não dá pra saber se eles existem ainda, ou se não existem mais, ou se acabou, ou se... porque eles, volta e meia eles estão fazendo coisa juntos, né? Sim. Mas a última vez que todos eles se reuniram foi em 2014, num show, o show de retorno, que o show foi chamado de Um Já Foi, Faltam Cinco. Pois é, porque o Graham já tinha falecido. Se eu não me engano, os ingressos na Inglaterra foram vendidos em 48 minutos, se eu não me engano. Foi segundos. Uau! Eles iam fazer já com internet, né? Claro, o pessoal podia acessar. Pois é, o interessante também, pessoal, teve muita gente, no caso, nos anos 80, que ficou conhecendo o Monty Python através do sucesso do filme Um Peixe Chamado Wanda, que a gente não pode chamar de filme do Monty Python, mas tem links, né? Porque foi coescrito pelo John Cleese, é estrelado pelo John Cleese, o Michael Palin faz um personagem engraçadíssimo também, né? Que, um gago. Que é aquele terrorista, aquele cara que tenta matar velhinhas e sempre acaba, né, levando, matando os cachorros delas. E o filme, obviamente, daí rendeu muita grana e eles, pensando assim, de repente, mais alto, já que tinha grana americana também, eles colocaram a Jamie Lee Curtis, que é americana, né, o Kevin Kline, que até acabou ganhando o Oscar, até de coadjuvante, mas no resto do mundo foi vendido muito mais como, assim, a nova aventura do Monty Python, apesar de não ser, né, oficialmente um filme de Monty Python, né. Mas isso só mostra o sucesso, né? Até o Panteras 2 que teve aí há um tempo, até que tinha participado do Rodrigo Santoro, o John Cleese, tá? E obviamente eles colocaram ele ali pro pessoal fazer um link com o Monty Python, né? Então, o que era antes um sucesso só britânico virou mundial, né? Mundial, né? E é super reprisada a série na Inglaterra e tudo mais, né? Pois é. E todos eles têm um filme na carreira solo, pelo menos um filme na carreira solo, né? O Chapman tem, ele fez o Pirata da Barba Amarela. Sim, o Yellow Bird, Beard. O Terry Jones fez o Eric o Viking. Isso. E ele dirigiu também um filme chamado Personal Services, que era sobre uma cafetina inglesa. Todos ali tem, né? Todos ali, o John Cleese, obviamente, Clockwise. A gente conversou até em off. Mas o teu foco é bem mesmo, obviamente, é a criação do grupo, né? Isso, e a carreira do grupo como grupo, correto? Isso, até o final, até o show de retorno deles em 2014. De retorno, o Reunion Tour, digamos assim. Isso. Que interessante, cara, que interessante. E quantas páginas, de novo, tem esse do Monty Python? Mais de 300, é isso? Tem 320. Uhum. Uau. Obviamente com fotos também e tudo mais? Com fotos, isso. Fotos de bastidores também. Obviamente fotos raríssimas. Uau. E como é que a pessoa pode adquirir esse livro aí, tá? Faz de conta agora que tu tá... Imagina se umas melancias ao teu redor, assim, umas jacas, e tu tá ali vendendo, né? Tu tá ali, tipo, a minha rua fecha aos domingos aqui, eles fazem uma feira. Então eu fico ouvindo o pessoal gritando, né, jaca, opera, não sei o quê. Então, faz o teu lado aí, fica à vontade. Como é que a pessoa pode adquirir esses livros? Então, olha aí, freguesia, vai chegando, vem chegando. Adorei. Não, você pode mandar um e-mail para mim no contato@andartolo.com, que daí a gente conversa lá e eu envio para todo o Brasil os livros, tá, né? contato@andartolo, obviamente está fazendo um link com o Ministério do Andartolo, do Ministry of Silly Walks, que é uma sketch junto, eu acho que naquela do Papagaio Morto, eu acho que são as duas mais populares, né, do Monty Python. Então, contato@, fala de novo. Andartolo.com. Andartolo.com. Isso. Tá. Tu tens também um blog, né? Isso, é o site quase mais completo sobre Monty Python do Brasil, que é andartolo.com. maravilha. Tá. Mais uma coisinha, querido. Ah. Agora, já que tu falaste bastante de cabeça explodir, a gente falou desses teus dois livros recentes, mas, na verdade, a tua estreia como escritor não foi nesse livro. Foi num outro livro, né? Me fala um pouquinho desse outro. Esse eu não tenho ideia, só sei o título. Fala aí um pouco, fica à vontade. Essa foi a minha entrada de cabeça, sem explodir cabeça, foi a minha entrada no mundo do humor. Como é que é? O Escritor da Pestana Caída. Assim, ó, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu deduto que não seja autobiográfico, porque não parece ter as pestanas caídas. Não, eu tenho uma, sim. Ah, tá. Fala um pouco do livro, então. Não, mas não é autobiográfico, apesar de eu ter... Ah, não é? Não. Ah, tá. É a história de mãe e filho, que eles se separam de uma forma completamente idiota, e passam a história inteira tentando se reencontrar. E cada vez que eles estão quase se reencontrando, acontece outras coisas idiotas e engraçadas, e daí eles se dispersam novamente até chegar ao final e se reencontrar. Entendi. Ou cada não. vez que a gente acha, então, que eles estão... que eles vão se reunir, que vai ter aquele momento emocionante, assim, então acontece isso, alguma porcaria, chegou algum obstáculo, que de novo eles voltam para estaca zero, é isso? E o livro é cheio de metalinguagem também, tem o narrador da história, ele influencia a história, ele conversa com os personagens, ele enche o saco, sabe? O narrador é o personagem mais chato do livro. Oi? A cabeça explode, de repente, do narrador, de vez em quando, né? Sim, completamente, é isso. Entendi. Então, esse livro também, esse é fácil de ser encontrado, ele ainda está. Esse ainda eu tenho também, manda e-mail para mim lá que também vai. Tá. Eu envio. E então, assim, desculpa, mais uma vez, fala o teu e-mail e depois fala o blog, tá? contato@andartolo.com. Tá, andartolo.com. E isso. O blog? E o site é www.andartolo.com. Maravilha. Tudo Andartolo. Tem o Instagram, que é @Andartolo. Tem o Twitter, que é @Andartolo. Ah, tá. Maravilha, então. Maravilha. Por sinal, eu até revi a famosíssima sketch há uns 2 dias. Essa do Ministério do Andartolo. Assim, tava gargalhando alto aqui. Obviamente, meus vizinhos deviam estar achando que tinha acontecido alguma coisa. Porque eu, do nada, assim, era tipo 2:30 da manhã, eu gargalhando. Né? Inclusive, o artigo da minha pós, eu fiz uma análise desse sketch aí. Dessa sketch especificamente, Ah, que legal. Quer dizer que, de certa forma, Monty Python, né, assim, pegou a tua juventude e te ajudou até na tua tese. Sim, tá permeando a minha vida. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas por enquanto tá indo de uma forma legal. Sensacional. Gente, o nome do autor, Thiago, com TH, né? Meister, é M de Maria, E de Eduardo, I de Ivan, S de Samanta, T de Thiago, E de Eduardo, R de Rui. Meister Carneiro, por favor, Carneiro, né? Não vou soletrar. Então, Thiago Meister Carneiro, né? O livro sobre a família Adam, as origens da família Adams, e o livro sobre Monty Python, a história quase definitiva de Monty Python, e o livro anterior, da Pestana Caída, qual é o nome? O Escritor da Pestana Caída. Exatamente. Isso, então, porque apesar de tudo, assim, o personagem tem um sonho em escrever um livro. Ah, escrever um livro. Toda a trajetória dele nesse livro faz com que no final ele talvez use isso para escrever o primeiro livro dele. Maravilhoso. Querido, assim, ó, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu interesse em falar com a gente. Uma honra falar contigo, tá bom? Ah, eu que agradeço. E posso só falar mais uma coisa? Porque claro. eu tenho um site da minha lojinha virtual, que inclusive está com promoção do livro, com frete grátis. Ah, claro, querido, fala aí, por favor. Com frete grátis, porque é aniversário do site, foi domingo foi aniversário de 7 anos do site. E daí quem entrar no site da nossa lojinha e comprar o livro, o livro do Monty Python é com frete grátis. E o livro da família Adams, mais uma camiseta da família Adams com frete grátis também. Tá, fala como é que a pessoa pode achar esse site, então. O site chama-se Carneiro Verde, é a minha lojinha virtual. Carneiro Verde. Carneiro Verde, isso. www.carneiroverde.com.br. Uhum. E daí tem a pessoa entra em contato, então, e levando os dois, daí leva a camiseta junto e ainda desconto no livro do Monty Python, é isso? Isso, com frete grátis aí. Perfeito. Muito obrigado de novo pelo teu tempo, tá, querido? Eu que agradeço, cara. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer completamente paitonesco. Estourar a cabeça. Fala... Aí, é uma dica pro público aí, ó, explodam suas cabeças, não tenham medo de testar o novo, de conhecer coisas diferentes. Exemplo, o pessoal que não te conhece, esse ser bizarro que tá falando comigo, porque eu de bizarro não tenho nada, nem o João Alckmin, aqui na rádio a gente é completamente normal. Mas então, gente, não tenham medo, o Thiago Meister não morde, e ele tá com esses dois, na verdade, 3 livros que tenho certeza que o pessoal vai gostar. Quem gosta de cinema, quem não gosta, quem gosta de TV, quem gosta de desenho animado. Então é isso aí. querido, um grande abraço pra ti, tá bom? Outro abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, querido. Até mais. Até. Tchau. Marco Antônio. E aí, querido, viu? Só eu fiz até falei bem de ti, disse que de bizarro a gente não tem nada. Não tem. Tá, obrigado. Não temos nada. A gente é normal, na verdade, né? Não tenha tanta certeza disso. Aí eu já estou abusando. Então, vamos começar então a pesquisa musical, vamos dizer, a garimpagem dos anos 50, por Obzec. O nome dessa música não me interessa. Essa não interessa. Depois eu falo, é bacana, de vez em quando ele lembra, de vez em quando não lembra. Gente, vamos lá então. Milk from the coconut, honey from the bee, water from the brook, banana from the tree. Milk from the coconut, honey from the bee, and pineapple kisses my island baby gave to me. It happened the time I took out to sea and sailed on a fruit boat to Waikiki. When I met my baby on a tropical shore, I was ready to live forevermore. On milk from the coconut, honey from the bee, water from the brook, banana from the tree. Milk from the coconut, honey from the bee, and pineapple kisses my island baby gave to me. When a papa said you must marry the girl, from the coconut, honey from the bee, water from the brook, banana from the tree. Milk from the coconut, honey from the bee, and pineapple kisses my island baby gave to me. If you're ever near my bamboo boat, drop in and I'll give with lemons and limes. And milk from the coconut, honey from the bee, water from the brook, banana from the tree. Milk from the coconut, honey from the bee, and pineapple kisses my island baby gives to me. Eu me senti no Havaí. Pois é, a gente está na década de 50, essa canção aí não fez sucesso, que foi de 58, essa canção bem tropical aí, Milk from the Coconut, ou seja, leite direto do coco. É obviamente uma canção sobre um romance em Waikiki, na praia, aquele clima havaiano, ula-ula e tudo mais. O nome do cantor, Johnny Gentle. Johnny como apelido de John, né? Ou seja, o Joãozinho, gentle de gentil ou carinhoso, né? Ele não é uma pessoa, dá para dizer que fora da Inglaterra, até na Inglaterra, para as últimas gerações, ele não é conhecido. Ele teve um pequeno sucesso em 58 também, no mesmo ano dessa Milk from the Coconut, que é uma canção chamada Boys and Girls, né? Meninos e meninas, ou garotos e garotas. A gente vai ver um trechinho daqui a pouco, mas o que eu posso dizer dele? Ele em 59 se apresentou, fez uma tour pequena em vários bares. E quem é qual foi a banda que acompanhou o Johnny Gentle? Na época desse grupo era Silver Beatles. Só acertaram. Os Beatles, nessa época, não tinham nem o Pete Best, que foi o cara que depois foi substituído como baterista pelo Ringo Starr. No caso, era um outro baterista até, e chamado Tommy Moore. No caso, eles depois dessa tour com o Johnny Gentle, eles daí contrataram o Pete Best e fizeram aquela tour lá que, já com o nome de Beatles, por Hamburgo, na Alemanha. Então, o nome de batismo do Johnny Gentle, Johnny Askew, A-S-K-E-W, ele nasceu em 1936, ele está vivo, e hoje, basicamente, ele é, quando lembram dele, esse é aquele cantor que fez uma tour com o grupo que depois virou os Beatles. Ele é de Liverpool, que nem os Beatles, e ele se apresentava, como eu falei, em bares da região, tocou também em cruzeiros pela Europa, e aos 22 anos ele fez um teste para um empresário, que a gente até já comentei desse empresário em outros programas, que era o Larry Parnes, que era tipo assim, ele promovia essas caravanas com vários talentos, não pagava, obviamente, ninguém, quase nada, e ficou rico fazendo isso, né? Então ele é visto por muita gente como um grande, algumas pessoas falam que ele lançou muita gente, deu oportunidade, outras assim como um grande explorador, um grande picareta. É o Silvio Santos de lá. Eu me lembro daquelas tours, querido, que acho que até o Raul Gil fazia também, pro interior, né? Todo então, assim, mundo uma fazia. Uma caravana com 10 cantores, acho que alguns até tinham que fazer de graça. Não, eu acho todos até, né? Faziam de graça, todos. Ah, é de graça mesmo. Graça, então, senão você não aparecia na TV. Exatamente, é uma troca, né, querido? Mas não vamos chamar de chantagem, é uma troca. Isso. Ah, daí ele ganhou um contrato aos 23 anos, ou seja, em 59, com a Philips Records. E daí o empresário Larry Parnes decidiu mudar o nome dele para Johnny Gentle. Ele teve um pequeno sucesso, mas já a partir de 66, ou seja, 4 anos depois, ele já tinha largado como trabalho principal o rock and roll e já estava se dedicando à carpintaria. Ele mora no sudeste da Inglaterra, hoje tem 83 anos, e ele pode ser conferido num documentário feito em 2001 sobre o Eric Cochran. Eric Cochran, a gente também já falou nele em outros programas, é um documentário chamado Eric Cochran Cherished Memories. E esse Eric Cochran ficou conhecido porque era um rocker americano que faleceu aos 21 anos. A gente pode ouvir um trechinho, vamos ver, da canção Boys and Girls, também de 58, por favor. Boys and girls were meant for each other, and baby, I was meant for you. If you ever go and leave me, you'd leave me feeling blue. É uma autêntica música polinésia mesmo. É isso, tem a pegada polinésia, e o estilo dele de cantar lembra um pouquinho, na minha opinião, claro, no caso esse não é inglês, mas lembra um pouquinho a afinação, assim, o timbre do Frank Avalon, as canções românticas, né, que o Frank Avalon, quando ele tá expressando o amor dele pra Neto Funicello naqueles filmes de praia. Acho que a gente pode passar pros anos 60, então, vamos lá? Vamos lá? Tá. A green shield, however it says, everything she's got for her wedding day. Save all day, that's okay, but give me some, that piggy bank loving song, that piggy bank loving song, that piggy bank loving, piggy bank love, piggy bank love. She dreams of Marco Antônio. Tá, pois é, estamos nos anos 60, essa canção é de 67, o nome do grupo é The Bonzo Dog Do-Da Band, ou também conhecido como Bonzo Dog Band, pra ficar mais fácil. Esse grupo é um grupo satírico inglês, eu tinha informado lá antes da gente começar com o nosso papo com o convidado, que ia fazer um link nas músicas. Pois é, esse grupo aqui, eu já vou explicar o link que tem com o Monty Python, no caso. Além de, claro, de ser um grupo inglês, por sinal até o Johnny Gentle, que a gente ouviu antes, também era inglês. Mas, de qualquer forma, vou falar aqui um pouquinho. Esse grupo foi uma espécie, assim, de Talking Heads, antes do Talking Heads, no sentido, assim, de ser formado por alunos de uma escola de artes plásticas. No caso, esse pessoal, a Escola de Artes em Londres, e nos anos 60, o Talking Heads, obviamente é um grupo americano, da costa leste, Estados Unidos, e setentista. Esse grupo misturava jazz tradicional com arte performática, letras satíricas, e se aventuraram em vários gêneros, né? Então tinha jazz com psicodelia, sacaram um pouco de psicodelia aí, e até um pop rock adolescente, assim, aquele estilo meio que eles chamam de bubblegum rock, né? No caso, eles estavam satirizando aí canções de amor adolescente, como alguns dos primeiros sucessos dos Beach Boys. No caso, o grupo, ele começou em 62, foi até 1970, depois voltou em 72, depois 80, depois se separou, voltou em 88 e depois em 2002. O nome era uma homenagem ao movimento cultural artístico dadaísmo, né? Por isso que tem o Duda, e também ao cachorro Bonzo, que é um personagem famoso, muito famoso na Inglaterra, em desenhos britânicos. Até os desenhos começaram na década de 20, se não me engano, lá por 1924, né? Obviamente no Brasil virou até marca de comida para cachorro, né? Mas lá o Bonzo era um personagem inglês, de um cachorro em desenhos animados. Desenhos assim pioneiro, até um projeto pioneiro em matéria de animação na Inglaterra. O que eu posso dizer, o link, no caso, com o Monty Python. Um dos integrantes, o integrante mais famoso desse grupo, era um cara chamado Neil Innes. Era pintor, roteirista, faleceu há menos de 2 meses, até os 75 anos, e ele era chamado por muitos jornalistas como o sétimo Python. Porque, né, o grupo do Monty Python, 6 integrantes, e ele é chamado o sétimo, ou seja, um Monty Python, como se fosse assim, um Python não oficial, porque várias das esquetes ele que criou, foi um dos colaboradores mais frequentes do grupo, ele se chegou a se apresentar em palcos com o pessoal do Monty Python também, e ele era considerado assim, uma pessoa assim, que estava sempre presente. O John Cleese gostava muito dele e tudo mais. Então, dá para dizer, assim, de certa forma, que esse é o link, né? Porque o apelido dele, como eu falei, o sétimo Python. Ele também teve discos que nos anos 70 o Monty Python lançou, discos de humor, e algumas das letras das canções foram escritas pelo Innes, né? O Neil Innes, que é um dos integrantes desse grupo. Ele também era pianista e também pintor. Esse grupo dá para ser ouvido na trilha sonora de uma comédia inglesa estrelada por dois dos comediantes mais populares dos anos 80 lá, o Adrian Edmondson e o Rick Mayall. É um filme chamado Hotel Paradiso. Então, acho que a gente pode ir para a canção deles que fez um certo sucesso, também de 67, por favor. Marco Antônio. O nome dessa canção, I'm the Urban Spaceman, ou seja, eu sou o homem do espaço urbano. Quer dizer, dá para notar já só pelo título aí que é uma tiração de sarro, uma zombaria direto, né? É um scratch total. No caso, agora a gente pode já, viajando no tempo, adentrar nos anos 70. Vamos lá. Por favor. Música. Jazz com a Showtime, a máquina do som. Deu uma caída aqui de energia. Ah, não foi do link que eu te dei, né? Não tem nada a ver com o seu link, não. É igual a música tava no final, se puder só colocar mais um pedacinho, não sei. Não, tem que ir. Que é isso, tem que ir de qualquer jeito. O problema é que deu uma pequena variação de luz aqui, quando dá variação de luz é uma coisa infernal. Eu sei como é que é, desconecta tudo. É estranho, sabe o que eu tô achando? Não deveria ter dado com a gente problema aqui também? Não. Não, porque deu um pico de luz, mas só deu problema no Jasler. Vamos lá. Antônio. Tá, pois é, a gente tá na década de 70, essa canção é de 78, não fez sucesso. O nome é Love It Up Tonight. Traduzindo já antes que o João pergunte. Por favor. Nesse caso, assim, é como se fosse, imagina assim, tipo assim, um dial do amor. Então, tipo assim, aumenta o amor hoje à noite, né? Ah. Ou seja, assim, né? Manda ver um amor, assim, quero mais e mais, eu ia dizer volume no amor, mas já disse agora, já obviamente já me queimei, porque fica, né, tem 5.000 interpretações, mas é assim, tipo assim, ou seja, capricha isso no amor hoje à noite, né? Aumenta o amor. Olá, Renzo Mora! Oi, Renzo Mora! Vai fundo, Renzo Mora! Aqui, a dupla, o João adora, eu adoro, apesar dessa canção ser desconhecida, o Rogério Alcântara também gosta. Eu sei o nome do grupo, Peaches and Herb, é uma dupla, né? Peaches, P-E-A-C-H-E-S, ou seja, tipo peras, and, né? Um E comercial, pode ser o and, Herb, capítulo de Herbert. No caso, obviamente, a gente, há umas 3 semanas, mais ou menos, a gente tocou outra música desconhecida deles, e para ilustrar com sucessão deles, a gente colocou Reunited, né? Aquela canção maravilhosa. E hoje eles tiveram, na verdade, 2 grandes hits. Verdade. Né? Eu acho que o Reunited foi mais popular no Brasil. Foi. Mas a gente hoje, daqui a pouco a gente vai ilustrar com outra canção deles, que é bem movimentada, uma canção bem movimentada, com outra pegada. Diferente, né, do Reunited. Mas fala um pouquinho. É uma dupla de soul, pop, funk, rhythm and blues, disco, é da capital federal, de Washington, D.C. A dupla começou em 68, mas na verdade só o dono da marca, né, o Herbert Femster, que sempre foi fixo. As duas, ele teve várias peaches, no caso, né, várias parceiras cantando com ele. As duas mais famosas que fizeram o papel, diríamos assim, de peaches foram a Francine Barker, que na verdade foi a primeira, e ela tinha como apelido mesmo Peaches, um apelido de infância. Essa já faleceu ela faleceu em 2005. E a que mais ficou conhecida, na verdade, foi a Linda Green, que, no caso, cantou agora, essa canção que vocês ouviram, né, do Love It Up Tonight, canta também o Reunited e canta outra canção de sucesso que já ouviu um trechinho. Até se não for abuso, João, tá? Eu tenho quase certeza que quando tu colocar um trechinho lá, vai estender um pouquinho o trecho, sabe, né? Vou. Favor, agora, né? Eu só peço a você, vamos trocar. Pera, eu não sou muito ligado, vamos deixar assim como pêssego. Pêssego, eu falei pera, né? É, mas vamos deixar pêssego, como... Pêssego, desculpa. Vamos mudar. Errei das frutas, isso. Assim, ó, sucesso gigante dessa dupla nas Filipinas, na Argentina, tiveram até um trabalho lançado só lá, Estados Unidos, Canadá, Equador, Espanha, Bolívia, Colômbia. Falar um pouquinho, depois do Herb, né? No caso, depois ele se formar no segundo grau, trabalhou numa loja de discos, lá ele conheceu o produtor, que era cliente da loja, o Van McCoy, que a gente adora, né? Da Russell, exatamente. O cara gostou, conversando com ele deu uma cantarolada, o Ben Mackay gostou dele, levou pra Columbia Records, na verdade uma subsidiária chamada Date Records, que ele era o cabeça ali, e daí o cara de burro não tinha nada, nenhum dos dois, né? O Herb chegou e tá, acho que vai ficar legal com uma cantora negra, bonita e com um mega vozeirão, a gente faz meio que um casal, assim, tipo, né? Faz de conta que a gente é um casal. E daí, pra vocês verem o sucesso, eles chegaram a se apresentar com Gloria Gaynor nos anos 70, com o Lou Rawls, que a gente adora, e a Aretha Franklin. É. Olha só, imagina o cara ir pra um show nos anos 70 e ter esse pessoal cantando junto mesmo, assim, um ingresso e ver esse pessoal junto. O Herb tá vivo ainda, perto dos 80 anos, ele fechou, diríamos assim, o duo, né, essa dupla de 70 a 76, quando ele decidiu virar, dessa vez, vou corrigir, tinha falado outra vez, policial, mas na verdade é um federal marshal, né, que falaste mesmo que é, explica só um pouquinho, um micro briefing de novo, tem a ver com buscar foragidos da justiça, o, né? O US Marshal é o que caça aqueles foragidos da justiça e dá proteção aos juízes e todos os juízes de primeira instância, a Suprema Corte, a competência de US Marshal. Tá, perfeito. Então ele foi aí, daí, obviamente, vendo que a grana não era, a grana era boa, mas não era tão boa, e ele também, ele tava meio frustrado, que ele não sabia nunca quando ele sair para trabalhar, se ele ia voltar, né, para casa num saco com um zíper, né, morto, ou então se ele pensou, não, sei lá, coisa, acho que eu vou voltar a ser cantor. É melhor, né, quebrar corações do que quebrar pescoços. Então, o que aconteceu? Ele voltou com o grupo já algumas vezes, no caso, já com cantora nova, né? Por sinal, o McCoy também, quando ele, nas outras vezes, também continuou indicando até cantores e tudo mais para ele. Dá pra dizer o quê? Que a gente vai ouvir agora um trechinho da canção Shake Your Groove Thing, traduzindo, antes que o João pergunte, quer dizer, como é que eu posso falar assim? É tipo assim, sacode esse lance balançante, né? Sacode esse lance ritmo que você tem aí. Exatamente. Eu tô extremamente constrangido, é legal a pessoa não ver que eu tô assim, parecendo um pimentão de tão constrangido, de tão avermelhado. Mas vamos lá. Olha, então, tocar um pouquinho do Shake Your Groove Thing, por favor. Vamos, mas só uma informação, quem quiser saber como é que funciona o S. Marshall, embora romanceado, naquele filme O Fugitivo, mostram do começo ao fim o trabalho do U.S. Marshall. Ah, o Tommy Lee Jones, claro, até fizeram uma sequência que era U.S. Marshall, que eram os federais, eu acho, no Brasil. É. No caso, já sem o Harrison Ford. Ah, claro, perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Shake the Groove Thing. Antônio, essa tocou muito aqui também, viu? Essa canção eu adoro, Shake Your Groove tem também de 78, gente. Então, essa dupla, Peaches and Hub, pode ser ouvida na série Fresh Prince of Bel-Air, no Brasil era Um Maluco no Pedaço, que era produzida pelo grande Quincy Jones e estrelada pelo Will Smith, e também nos Simpsons. Acho que a gente pode ir pros anos 80, então. Vamos embora. Canção de 83. Panic bugging on an empty moon. like smoke. Panic raging in an empty bar. Gas so thin flames could choke. I won't ever find love anywhere. I won't ever find love here. I won't ever find love anywhere. I won't even find love here. Pois é, esse grupo aí, acho muito classudo, até por sinal, essa canção de 83, o nome do grupo Fiction Factory, ou seja, a fábrica de ficção. Grupo escocês de New Wave, essa canção que eu já ouvi, o Panic, infelizmente, acho até uma grande injustiça, não fez sucesso, mas a canção que eu já ouvi um trecho, Feels Like Heaven, ou seja, parece que dá a sensação de céu, de paraíso. A canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, um trechinho, também de 83, esta fez sucesso. Foi o único grande sucesso deles. Falar um pouco dessa banda escocesa de New Wave. O grupo se formou na cidade de Perth, que é na região central da Escócia. Os músicos tocavam ska, que é aquele meio derivado de reggae, misturado com punk no início em outras formações, e eles decidiram fazer algo classudo que pudesse ser mais acessível ao grande público e amigável para as rádios britânicas. Essa banda daí fez bastante sucesso em 83 e acabou em 87. Em 2011 eles se juntaram de novo para fazer um show especial na Inglaterra, mas só foi para esse evento. Eles não dá para dizer que eles voltaram. Os integrantes originais, Kevin Patterson, nasceu em 1960, era o vocal da banda, o Charles Medley, guitarras, o Graham McGregor, baixo, Edward Jordan, teclados, o Paul Wishart também fez teclados adicionais, e Grant Taylor era trompetista. O grupo se apresentou muito na TV inglesa, em programas de estilo Globo de Ouro deles lá, e é um grupo assim que é super elogiado por essa, para a canção que a gente vai ver agora, um trechinho, vamos lá, por favor, Feels Like Heaven. Minutinho só. Sem problema. Peguemola e toquemola. Minutinho só, Marco Antônio, que eu tô acertando aqui. Não tá tocando? Vamos lá, Rogério. The sound is in my ears. I come to twisting bones until they snap. I scream but no one knows. You say I'm familiar, cold to touch. And then you turn and go. Feels like heaven. Marco Antônio Santos Freitas. Pois é, essa canção pode ser ouvida num filme, na trilha sonora do filme Ecos na Escuridão, que é um filme de terror de 2018, um filme canadense, muito elogiado no Canadá. Acho que é isso aí. Querido, eu tenho que ver só o seguinte, que um pessoal que eu andei convidando para terça que vem, o pessoal me lembrando, né? Terça é carnaval. Eu vou igual tentar, se não for abuso, a gente se fala no fim de semana, tá? Porque sem eu tô problema. Com medo de literalmente já tentei três pessoas, eu te juro, eu sou tão ligado, tu sabe como eu sou um folião mesmo, já tô até, enquanto eu converso aqui contigo, eu tô enrolado em serpentina, sabe? Mas assim, eu tô até meio preocupado com o lance, mas igual eu aviso nas redes sociais e te aviso tudo. Olha, mas o lance de qualquer maneira, se não tiver ninguém disponível e você estiver aí, nós vamos fazer aquele programa especial matando a curiosidade dos clientes. O que é... de termos e tudo mais, que a gente já fez até parte num outro programa. Exato, né? O que é Best Boy Grip, o que é Best Boy, que é Third Best, Second Best Boy, second Best Boy e tudo mais. Segunda querido, unidade. Muito obrigado, tá? O programa foi ótimo e agradeço o pessoal escutando aí e obviamente o nosso convidado. A audiência Thiago, muito Carmel. Alta, viu? Muito alta, muito alta. Não, pô, muita obrigado, gente querido. Em Porto grande Alegre também. Pra ti, querido. Obrigado, e até Rogério. Segunda. E até breve, tá? Até muito breve. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Rogério Alcântara e eu estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã com o Prime Time. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Boa noite, Santana. Boa noite, Bigode. Boa noite a todos.